Adão, 7 anos, caminhos de um só Deus. Noé. Adão, 7 anos, caminhos de um só Deus. Noé, um arco na tempestade, promessa que nunca é vã. De Jafé a Sem, a história a florescer. Cada nome, um legado, na luz do teu poder. Gerações cantam, ecoando a tua glória, de Abraão a nós, a fé é nossa história. Levamos as promessas, corações em adoração. Isaac e Ismael, a bênção se dividirá, mas em ti, Senhor, a aliança não faltará. Os filhos de Esaú na terra reinarão, mas o teu povo é quem traz. Gerações de fé, em ti vamos triunfar. Teu amor nos une e sempre nos guiará. Em cada passo, em cada voz, cantamos juntos teu nome, ó Deus. É o nosso eterno louvor.